que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Esse rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Rio das velhas lavadeiras, rebatendo o coador. Rio do pão de cada dia, ao filho do pescador. Rio que muita gente chega, rio que muita gente sai. Rio que muita gente fica, neste eterno vem e vai. Esse rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Esse rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Rio de estranhas oferendas, do barquinho de papel. Rio da boca do dourado, negaciando o espinhel. Rio de estranhos contrabandos, no fundo do coração. Rio da barca vagarosa, carregada de ilusão. Este rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Este rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Este rio que chora e canta é o Rio Paraná. Rio do eterno panorama, que não cansa de passar. Traz de volta o meu amor, que saiu para voltar. Rio que muita gente chega, rio que muita gente sai. Rio que muitos se perderam, neste eterno vem e vai. Este rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná. Este rio que canta e chora, sem saber pra onde irá. Esse rio que chora e canta é o Rio Paraná.